Tô chamando o ponto de espera 1812 agora o ajuste. Ajuste aqui, Alfa, ponto de espera no zero. 1812, ajuste, ponto de espera no 7 horas. Autorizado pouso pista 10, 090 com 10. Livre pouso 1-0, gol no 897. Sierra Kilo Delta, sou ciente, pista livre. Vamos para posicionamento web 5722. 5722 no portão 3. Autorizado, puxa-me para o táxi na frequência 121, decimal 9. 209. Solo Salvador Web 5722, portão 3, puxa acionamento. Web 5722 está livre, chame táxi. Vamos estar com 5722. Bom dia, são 3890, informação ECO. 390, confirmando Recife 330. Afirmo. 330 Recife autorizado, via Peru 58, decola da 10 com curva esquerda, na subida Puga, transição Caju, aciona transponder 5431, frequência do controle 119, decimal 8. Recife 330, 10 esquerda, Pouca Aracaju, Aperuí 58, 5431, 198, 3890. Porta 390, portão 9, chame pronto, pushback, ajuste 1012. Chamarela. Salvador, bom dia, 3171 no ponto zero no zero pronto. Gente, o 3171 está autorizado a linha de manter 1 no zero. A linha de manter 1 no zero, 3171. Gol 1897 no solo ao 08, direita 219 ao livrar. Direita 219, igual no 897. Se vier Indy Alpha, posso esperar dar 1-0, tô indo no 86, ajuste 1012. Então, bom voo e bom dia, web 5722. Via Indy Alpha, ponte espera 186, 1-0, 1-2, 5722, bom dia, bom trabalho. Aperta a palma, sai. Livre. Decolagem 0, vento 90 graus, 10 nós. Decolagem 0090 com 10, 7 anos. Pelo pátio 3, eu posso ingressar na parte principal, boa noite, 97. Solo Salvador, é o bom 9642. 42, bom dia. Centro da informação ATIS. Negativo, senhor, não temos, não estamos recebendo ATIS. Ok, gol no 642. Formo pista em uso é 1-0. Ajuste de altímetro 1-0, 1-2. Temperatura 3-0. E formo vento 080 graus com 1-0 nós, com 10 nós. E o gol número 42 para Recife, eu tenho 390 autorizado. Copia ou solicito outro nível? Copia. O número 42 Recife está autorizado, nível 390, Vieira Ouvia, Peruísque 58, decolando a 1-0 com curva esquerda, subida Pouca, transição Caju, aciona 5436, frequência do controle 119.8. Autorizado para Recife, nível 390, decola da pista 10 com curva esquerda, saída é Pucaracaju, Upper Whisky 58, transponder 5436, controle de saída 119.8, gol 1642. Gol 642, só complementando, o aeródromo opera em condições visuais, teto de 2 mil pés e visibilidade acima de 9 km, gol 642. Salvador 3890, puxa essa mano 9. 3890, no portão 09 está autorizado, chame táxi. Chamarão táxi 3890. Tá 390, tá, copiou a informação ATIS, não? Eu recebi informação ECO. Sente, permanece condições visuais, pista em uso 1-0, ajuste 1-0, 1-2, a temperatura 3-0, formo o vento 080 graus com 1-4 nós, 14 nós. O aeródromo opera em condições visuais, teto estimado 2 mil pés, visibilidade acima de 9 km. O K390, chame pronto para o táxi. Estimativo, chama no táxi 3890. Para ingresso no pátio principal, gol 1897. Prossegue, portão 08, gol 1897, autorizado. Portão 08, gol 1897. O 9605, livre ILS. Livre ILS, pro gol 9605. 48, bom dia, 5722. Controle, bom dia, 5722 da Web 1500. Web 722 é o controle Salvador, está em contato, radar. Ok. Uno 605, Duno localizador, checa o trem, chame a torre, Uno 186. Trem chegado, torre 26, gol no 605. Torre Salvador, bom dia, gol no 605. Estabilizado no localizador. Bom dia, gol no 605. Reporte com o trem embaixo travado. O ajuste é no 0 ou no 2? No 605. Gol no 605, passando o trem, baixado, travado. Sente, gol no 605, avistado, tráfego livre, pouso 90, vento 80 graus, 14 no eixo. Livre, pouso, pista 90, gol no 605. Aprovado, pátio principal, após Juliette Alfa, Ponte Perdão no 0, torre 186, ajuste 10, 12, tem um bom voo, bom dia, tem 3890. Matheus, pátio Juliette Alfa. Ponte espera 186, 3890, bom dia. Localizador estabilizado da 3597. 3597 em aproximação, checa o trem, chame a torre, frequência 1186. 186 da 3597. Então 3171, chame Recife, frequência 13325. Recife 13325, boa. Boa. Torre Salvador, muito bom dia, outra 3517, final da 10, estabilizado, vai estar travado. Bom dia, tá 3517, continue na aproximação. A Boeing da Gol tocando agora a cabeceira, 10. Aguarde pista livre. O ajuste é 10, 12. O vento 80 graus, 10 nós. Pode andar pista livre, tá 3517. O voo no 605, no solo aos 18, libera a direita, 1219. Direita, 1219, gol no 605. Salvador, bom dia, Gol 9605, Libra. Diego 9605, táxi via Alfa, após próxima à esquerda via Kilo, táxi via Pátio 3, que vai prosseguir para o portão 03 do pátio principal. Alfa, Kilo e Pátio 3 até o portão 03, do Gol 9605. Salvador, bom dia, 3890, pronto. Bom dia, TAM 3890, autorizado, alinha e mantenha 1-0. Alinha e mantenha 10, 3890. Web 5722, chame Recife, frequência 1260. 260, bom dia. Chego. Direito 219, solo, boa, 3597. Solo Salvador, bom dia, é o TAM 3597, leitor direito na circuito. 3517, segue o Boeing da Gol, via Alfa, pode próxima à esquerda via Kilo, cruza o pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Cliente Alfa, Kilo, no pátio 3, reportar para ingresso no pátio principal, TAM 3517. 0, decolagem autorizada, vento 70 graus, 10 nós. Iniciando na 103890. TAM 3890, decolado aos 23, chame o controle 198. 198, bom dia. Salvador, 3890, bom dia, Pucaracaju. 3890, este é o controle Salvador, meu bordial, está em contato, Ana. TAM 3517, ingressa a parte principal, portão 07. Para o portão 07, o TAM 3517. Então, 3153, Duna, localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186. Tem mais tiro estabilizado, 86, tamo ali, 3153. Boa. Oi, Salvador, bom dia, 3153, uma milha e meia do Índia Terra. 3153, como recebe a torre? Confirme, senhor. Como recebe a frequência da torre? 5/5. Ok, tráfego avisado, o vento 070 graus, 0 mais, livre tudo, deixa no zero. Pode autorizar o 0-3153. Salvador, eu vou 1804. Eu vou no 804, informação hotel, tá ciente. Para o Galeão, eu tenho 360, copia? 360, ciente hotel, via, prossiga. Ciente, 1804, Galeão está autorizado, nível 360, via Pesulo 14. Só um minuto, boa noite 04, vou checar essa rota aqui, se é permitido esse horário. Só aguarde só um minuto, minha chinesa, boa noite 04. Escuta. Salvador, o gol 9642 para pushback, treinamento, portão 6. Tá livre, gol 9642, chame táxi. Chamará para o táxi, 642. No 53 no solo aos 30, libera a direita 1219. 219, 3153. Alto Salvador, bom dia, 3153, ingressando na Alfa. 353, bom dia, táxi via Alfa, após próxima esquerda, Quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Afirmativo, esquerda na Quilo, pátio 3, vem reportar para ingresso no pátio 3153. Salvador, gol no 607. Informação em curso hotel, aguarde cópia Guarulhos, é o número 2340. Gente do hotel, aguarda cópia. Tem a velha prevista da Elde, né? É a subida da El apenas, aqui a pode confirmar a subida. 607, obrigado. Bom dia, o gol 1715, frente da hotel. Gol 1715, está ciente do hotel. 715 Brasília, aguarde 360. Subida prevista agora, o fito é o número 3 para a cópia. Guardando, graça, 1715. Olá, Salvador, gol 1642 para o táxi, com 87 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Salvador. Confirmando o PLB 1187. 087. Alô, o PLB do 1642 é 87. Ok, 087 copiado, táxi via Pátio, Juliette Alfa, com espera 1186, ajuste 1012, tem um bom voo e bom dia, gol 1642. Pátio, Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, chama o 1186, gol 1642. 353, confirma o Tavisol com banho da gol no través de 62. Gol 1642? Consigo, gol 1642. Qual vai ser a posição do TAN? Vai ser o portão 09. Ah, 09, gente. 353, na escuta? Vai manter a posição aguardando a passagem. Afirmativo, de passagem ao Bang da Gol, após ingresso a portão 09, tá 3153. Manda a passagem 09, 3153. Salvador, é o 1804? Só um minuto, 1804, tô tentando contato junto ao centro Recife aqui pra checar a sua rota. Desculpa.